2, Salvador, passaria 2223. Para 180, saída Arbor, 2223. Trans. Torcida da PUCA, Transão Caju. Obrigado. Bom dia, eu sou 3663-2200. Direto Leda, 340-3663. 3652. Salvador, bom dia, Ditã, 3859. Rumo 360. Então, 3-8 segurança agora, botou aqui. 63, zona 1, passando 1310, iniciou uma curva à direita para evitar a formação nessa escuta. Zero na saída da Elstra, turismo da Ponte, valida de informação. Zero, definitely. Sorry about the taxi.